chica por carnaval, por moda, televisão, esporte em geral. Por algo que às vezes é tão banal. Assim que eu também sou fanática por um amor que me conduz. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. Ei, só penso nele, só falo dele, dependo. Pensamento.